Portugal 024 Recife Center 125 decimal 45. 125 45 at the hour 024. Guarulhos, agora de costas. Tan 3170, aciona identificação, chegada a Mari. Desça para nível de voo 050. Ajuste no 062. Organizado Duna, Tan 3170. Azul 5001, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Peso 10, Bridge, a Peso 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 95, transponde 5427. Chamo para o estacionamento. 3170, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado o procedimento, reportará estabilizado, 3170. ANLS, o 3170. São 3170, complete final do procedimento ILS Actuation e torre 118, decimal 95. 295, 3170. Salvador, muito boa noite, 3170, estabilizado, freio marcha travado, 1,5 mm do externo. Tá livre pouso, o 3170, vento 150 graus, 052. Prosseguindo para o pouso 3170. Zero no solo 56, chama solo 219. 19, 3170. Solo Salvador, muito boa noite, 3179, livrou na circuito para o táxi. Livre 170. Livre táxi até antes da Juliette, 3170. Livre até antes da Juliette, 3170. de espera no zero. Ribeirão Preto, POB, autonomia? Gente, no ponto de espera transferência pra tua. Zero, na Juliette. Livre ingresso, portão 06. Ingresso livre para o 06370. Azul 5001, decolado 0401, no chame controle 1935. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 5001. Azul 5001, bom dia, contato Radana, decolar e subir, mantenha. 360 saída da EL. 360 da EL, Azul 5001. Tem condições de durar as restrições de altitude ali entre 20 e 30 milhas? A restrição é só para a pista 28, azul 5001. Sente, grato. Comodoro Azul 5001. Possível? Quando possível, Prod Bridge ou mais à frente até. Gente, aguarde coordenação com o centro. Gente, grato. Azul 5001, autorizar direto bridge, restrito no nível de voo 340. Direto bridge, restrito 340, Azul 5001, obrigado. Azul 5001, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Bom dia, bom voo. azul alfa, Salvador. Tenente, qual a pista que pretende decolar? Operamos com a 1-0. Tenente, o vento é de... Já escutou a informação aqui? Escute, por favor, Bravo, e acuse o recebimento. Perfeito. Então, uma centena, nível 1-0-0 para o Galeão. É, direto Índia Lima Hotel, Ilhéus, direto Seguro, Sierra Golf Romeo, direto Charles Vitor Lima Caravelas, direto Vitor Tango Romeo Vitória, direto Charlie Papa Oscar Campos e direto Alfa Delta Alfa Aldeia. Por último aqui tem direto pro Galeão, é isso? Então, decola da 1-7, curva direita, saída coral, controle 1-9.35, torre 1-8.95, transponda 5430, Tapatão Gosto Azul Alfa. Responda 5430. Correto, POB? 02, ciente, livre acionamento, chame a torre pro táxi de decolagem. Tapatango Oscar Azul Alfa. Qual o local de estacionamento? Ciente, bate 4. 118.95. Azul Alfa, tá pronto o táxi? Ok, livre de táxi, é Porsche alinhado e pronto para decolagem da cabeceira 17. Trip 5556, bom dia, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 1. Trip 5556, ciência do Atis. Trip 5556, se não for interferir na sua navegação, autoriza direto o túnel. Vento 170 graus, 069, autorizado decolagem, Oscar Zulofo. Tango Alfa Azul Alfa, decolado aos 24, chame o controle em 1935, bom dia. 1935, bom dia. Solo Mike Hotel Kilo, escuta. Confirme para Salvador. Solo é solicito revogue do pátio 3, posição 1, para o pátio 1, posição 4. Pátio 3, posição 1. Para o pátio 1, posição 4. Repita a matrícula de novo. É Mike Hotel Kilo. Está autorizado, chame na posição 4 do pátio 1. Ok, grato. Thank you. drone 3555, venha estabilizado em elevação. 5556, chamei Torre 1895. 1895, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, 355-56. 355-56, boa noite. Pouso autorizado, pistão no 0, 1-6, 0 grau, 0-6-9. Deixa eu travar. Deixa eu travar, pouso na 1-0, 55-56.